sou gaivota por sobre o mar. Meu voo é volta de qualquer lugar. Desapareço no tempo, no ar, antes que um olho consiga piscar. Num voo rasante, o que eu vi não dá pra acreditar. Dá pra acreditar. Minhas penas tremendo me levem daqui, me levem daqui. Faço parte do vento, vou-me embora correndo. Minhas penas tremendo me levem daqui, me levem daqui, me levem daqui. Faço parte do vento, vou-me embora correndo. Se acalme, se acalme, se acalme. Se acalme, se acalme, se acalme.